¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma emissão do nosso podcast querido, A Coluna. Eu sou Michele de Mello e converso com vocês, dessa vez, aqui do Brasil. E juntos, novamente juntos, eu e o Giovanni Simon, que está lá em São Petersburgo. Oi, Gil, bem-vindo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudar aí o nossa querida audiência. E lembrar a todo mundo, né, que pode ouvir o nosso podcast por diversas plataformas, pelo Podcast Addict, pelo Spotify, pelo Castbox, e agora a gente também já está disponível no iTunes e também no Google Podcasts. Então já está disponível lá para todo mundo, demorou um pouco aí, mas estamos agora numa maior diversidade de plataformas. Segue a gente lá. Pois é, e hoje, novamente, a gente vai voltar a fazer uma análise conjunta sobre um assunto da conjuntura internacional. E nesse momento, o que todo mundo está falando, né, o que eu acho que é uma das notícias aí, maior destaque no mundo inteiro, são justamente as eleições dos Estados Unidos, né? No dia 3 de novembro vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos e todo mundo está atento para saber quem vai ser o novo presidente da maior potência imperialista do mundo. E como a gente já sabe, pelo lado republicano, o Donald Trump, que tem uma boa avaliação do eleitorado, né? Tem um bom posicionamento aí das pesquisas e uma boa avaliação do seu mandato, por boa parte aí das pesquisas que têm sido divulgadas, vai tentar a sua reeleição. Enquanto o Partido Democrata disputa entre vários nomes essas eleições primárias, né, para conseguir decidir quem vai ser esse nome que vai tentar desbancar o Trump. As primárias começaram com mais de 20 candidatos e agora estão reduzidas em basicamente dois nomes, principalmente depois desse Super Tuesday e também do início desse processo, que começou aí a afunilar, digamos, esse processo. Conforme essa disputa foi avançando, o establishment também foi se afunilando no nome que representa esses setores mais tradicionais do Partido Democrata, que é o Joe Biden, o ex-vice-presidente durante o governo do Obama, né? Foi o ex-vice-presidente do Obama. E, nesse, do outro lado da disputa, está o Bernie Sanders. Aparentemente, o Joe Biden poderia ser o único a vencer o Bernie Sanders, nesse processo da Super Tuesday. E o Bernie Sanders, justamente, representa essa ala mais progressista do Partido Democrata. Justamente por isso, também, que eu comentei, né, que o establishment dentro do Partido Democrata se afunilou e se fechou e se uniu para defender essa candidatura do Joe Biden, enquanto Bernie Sanders se apresenta aí como um fenômeno popular, né, uma pessoa que tem feito uma campanha totalmente comunitária, coletiva, de financiamento coletivo, e que, segundo, inclusive, militantes sociais dos Estados Unidos, aparentemente, o Bernie Sanders poderia ser a única pessoa, o único candidato capaz de vencer o Donald Trump, num cenário aí de intensa polarização também da sociedade estadunidense, né, Gil? Exato, né? E esse fenômeno do Bernie Sanders, que é uma coisa bastante interessante da gente analisar, tem gerado bastante debate no Brasil, né? Muita gente pró, muita gente contra, pessoas que são, digamos assim, tento apontar mais os limites dele, e é por isso que a gente também decidiu fazer esse episódio, para trazer um pouco mais de informação sobre quem que é esse cara, né? Um senhor já, né? Já está ali com quase 80 anos, tem 78 anos, ele é senador pelo estado de Vermont, e ele já foi prefeito da cidade de Burlington, né? Foi congressista, deputado entre 1991 até 2007 também. É a segunda vez, né, que ele tenta ser o candidato, né, o nomeado, né, o candidato do Partido Democrata. Da última vez foi em 2016, né, em que ele foi derrotado pela Hillary Clinton, que depois veio a ser derrotada também pelo Trump. Ele atua como um independente, né, dentro do Partido Democrata, e, como a Michelle já falou, né, ele tem toda uma rede, né, de campanha baseada em recusar o dinheiro de bilionários e conseguir suas doações através da classe trabalhadora, né, dos pequenos, as pequenas doações. Então, ele consegue, né, através do que eles chamam desse movimento de grassroots, que é, digamos, um movimento de base, arrecadar muito dinheiro. Por exemplo, chegou até a arrecadar $1 milhão por dia em determinado período. E entre as suas pautas, né, ele tem uma questão muito cara aos Estados Unidos e principalmente comparado com outros países entendidos como desenvolvidos, que é a ausência de um sistema de saúde pública universal. Então ele defende muito que os Estados Unidos precisam ter o Medicare for All, que é seria esse sistema de garantia de atendimento médico para todo mundo, medicamentos também, né, num valor inferior. Ele defende o chamado Green New Deal, né, que seria uma grande política, né, para frear as mudanças climáticas. Né. Defende também uma reforma na política migratória do país. Né, ele fala repetidamente para não tratar com ódio e com os imigrantes sem documentos. Né, ele não chega nem a chamar eles de imigrantes ilegais, mas chama eles de sem documentos, undocumented. Defende a gratuidade da educação, com o cancelamento da dívida universitária também. Então, isso acho que é uma coisa interessante, que a dívida universitária, pode escrever, a próxima bolha aí das crises, porque ela está chegando aí, passou já, né, de $1 trilhão. Então, é um negócio maior que o PIB de vários países do mundo, a dívida universitária nos Estados Unidos. E defende, né, a gratuidade nas universidades públicas. Voltando um pouco ali à questão da reforma da política migratória, né, incluiria também um investimento, né, maior a partir dos Estados Unidos em países de El Salvador, Guatemala, Honduras, extinguir o serviço de imigração e aduanas para também impedir aquela coisa absurda, né, que viralizou aí durante o governo Trump, que era a crianças enjauladas, né, separadas dos seus pais, né, uma coisa bastante dramática, uma situação que poderia facilmente ser considerada como um campo de concentração. Mas não é só isso, né, não é só essa questão migratória, ele, como a gente já comentou, ele tem essa posição também ambientalista, né, Michelle? Para a gente conseguir ampliar um pouco algumas das principais pautas aí, das principais bandeiras que o Bernie Sanders vem defendendo na campanha dele, né, além dessa reforma migratória que tu acabas de explicar um pouco melhor, como tu comentaste também, uma das pautas ambientalistas mais destacadas é o Green New Deal, que também é defendido por essa ala progressista do Partido Democrata, que também tem, por exemplo, a Ocasio-Cortez como outro nome em destaque, e que preveria um orçamento de $1 trilhão e 700 bilhões para tentar diminuir as emissões de gás carbônico e estabelecer uma série de outras legislações e exigências socioambientais para as principais empresas e setores da indústria que são emissores de gás carbônico e de gases poluentes. Além disso, ele também tem um plano para a educação básica que inclui uma série de medidas, entre elas, aumentar a igualdade racial no espaço de sala de aula. Então, outro tema que tem centralidade dentro do programa eleitoral do Bernie Sanders, além da questão ambiental, além da questão migratória, é também a questão da educação, né? Não só ele defende essa gratuidade, o cancelamento da dívida da educação do ensino superior, como também defende uma reforma, um novo plano para a educação básica do país, que seria o Thurgood Marshall, que prevê isso, ensino de história afro-americana nas escolas, que prevê uma melhor distribuição das escolas públicas no território, para que consiga oferecer vagas para mais pessoas e principalmente vagas para a população em locais que vivem na periferia. E isso faz parte dessa reforma educacional, não é apenas uma ideia de aumentar determinados debates dentro da sala de aula, mas também criar condições para, através da educação, aumentar na prática a igualdade racial entre os cidadãos estadunidenses. E não é só isso, né, Gil? Também tem outras questões que incidem diretamente em relação ao trabalho, né? Sim. Sim, uma das propostas dele é aumentar o salário mínimo, né, de para 15 dólares por hora. Ele tem muito essa pauta voltada para o trabalho, né? Ele fala muito da classe trabalhadora, né? Fala muito da defesa dos 99%, uma economia feita para os 99% e não apenas para os 1% de bilionários que existem. Ele também tem um sentido bastante organizador, né? Digamos, ele fala que ele não vai ser o comandante em chefe, ele quer ser o organizador em chefe, ou seja, porque as mudanças sociais ali propostas, elas têm muito mais a ver com um movimento e não necessariamente apenas com um presidente, né, ou um chefe de Estado que vai resolver todos os problemas. Além disso, ele tem algumas propostas também, as reformas democráticas e eleitorais que ele considera que são necessárias, né? E realmente tem uma situação bastante complicada, porque muitas pessoas não podem votar nos Estados Unidos e muitas dessas pessoas, inclusive, são negras ou latinas, porque, né, enfim, a gente já sabe que existe toda essa política seletiva por parte de polícias, é uma coisa que talvez em algum grau seja semelhante com o Brasil, e as pessoas que foram presas, mesmo que elas depois já tenham cumprido a sua pena, que tenham algum registro criminal, elas não podem mais votar. Né? Ou seja, tem uma enorme quantidade de pessoas nos Estados Unidos que perderam o direito político de votar por conta disso, né? Então, imagina que a pessoa às vezes é presa por uma coisa meio besta, né? Sei lá, um porte de droga, de maconha, e uma vez na vida, depois ela é presa por um tempo e nunca mais vai poder votar. Enfim, essas são algumas pautas, né, que a gente tem apenas para mencionar aí, né, sobre a questão, sobre o Bernie Sanders. E a gente vai ter, então, agora, muito em breve, né, um segundo bloco para discutir mais o que é essa ideia de socialismo democrático que ele mesmo reivindica, né? Ele foi muito atacado por essa questão nos Estados Unidos, né? Um contexto bastante antissocialista. Então, não nos tire do ouvido, a gente já volta para continuar discutindo o Bernie Sanders. Fica aí que já tem mais. Não aprendi a dizer adeus. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Então, já estamos de volta com o podcast A Coluna. Hoje o episódio é sobre o candidato a ser o... Então, já estamos de volta com o podcast A Coluna. Hoje o tema de debate é o candidato democrata Bernie Sanders, que está disputando as primárias para ser o candidato democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A gente começou o primeiro bloco falando um pouco sobre as pautas, quais são as propostas do Bernie Sanders nessa eleição. O contexto dos Estados Unidos é um contexto que ele é bastante atípico diante de outros, né? Lá, a pessoa defende um sistema de saúde público, ela é chamada de radical. Se ela defende educação gratuita, ela também é chamada de radical. Então, muitos países no mundo que já têm adotado esses sistemas há muito tempo, estranham, né, um pouco essa forma de ver, né, nos Estados Unidos, ao ponto de que o Bernie Sanders, ele se auto-intitula um socialista democrático, né? Mas o que significa isso? Significa que ele quer constituir essa nova sociabilidade com certos direitos sociais, com certas garantias pelo Estado, através de vias democráticas, ou seja, através de processos eleitorais, através de participação democrática. Ou seja, ele não tem nenhuma intenção de romper com a ordem constitucional, romper, fazer um processo revolucionário de tomada do poder, né? Essa é um pouco a visão. Então, ele tem esses lemas, né? Por exemplo, tem uma coisa que ele diz: não sou eu, somos nós, it's not me, it's us. Tentar constituir um movimento, né? Mas ainda esse movimento não tem uma proposta de ruptura. E aí tem até, né, uma frase dele, né? A única maneira de vencer essa eleição e criar um governo e uma economia que funcionem para todos é com um movimento popular. Coisas como essa nunca foram vistas na história americana, né? Então, em algum sentido, ele está tentando impulsionar esse movimento para ter determinadas conquistas, né? Esse alvo dele, né, aonde ele está mirando, justamente são os bilionários, né? Ele fala muito dos grandes bilionários, da indústria do combustível fóssil, né, as indústrias petroleiras, fala muito das grandes indústrias farmacêuticas, o lobby que se instala, né, no Congresso para impedir, né, que pautas democráticas avancem, né, e tudo gira em torno dessa mercadorização da vida. Então ele tem toda essa visão de mundo, né, mas é importante destacar que essa é uma visão de mundo ainda, é uma visão reformista, uma visão social-democrata. Não adianta querer tirar uma posição revolucionária de quem não é revolucionário. Mas isso não quer dizer que, para o contexto nos Estados Unidos, não seja positivo ter alguém querendo minimamente denunciar ou enfrentar, né, o lobby das grandes empresas. Ele declarou, né, ter uma riqueza de $1 milhão, né? Então, hoje, na verdade, assim, o cara tem $1 milhão, beleza, ele tá bem de vida e tal, só que os grandes tubarões hoje em dia são chamados bilionários, né? Ele defende, né, mais impostos, né, ou seja, impostos justos que vão mirar nos grandes bilionários de Wall Street, e ele já falou também sobre criar uma legislação que controle, né, a liberdade do manejo de informações, né, dos usuários, das gigantes do Vale do Silício, ou seja, as grandes empresas digitais, as grandes Facebook, das mídias e tal, que controlam muitos dados, né, que controlam muitas informações e manipulam a opinião pública. Né, teve todo esse caso aí daquela empresa, né, Cambridge Analytica, que ajudou a eleger o Donald Trump, em algum grau também ajudou, né, o Brexit no Reino Unido. Enfim, ele está tentando mirar nessas grandes empresas, mas ainda, né, de um ponto de vista legal, de um ponto de vista da democracia liberal burguesa. O que se não é uma postura necessariamente revolucionária, né, ou com um horizonte de superação de algo, mas é importante a gente identificar que existem propostas dele que atacam justamente centros de poder muito importantes dentro dos Estados Unidos e do mundo, né? Um deles é justamente os grandes bilionários que estão dentro que existem dentro dos Estados Unidos e que estão aí especulando e aumentando sua riqueza através de uma série de vias, entre elas do capital financeiro, da especulação e no caso, dentro do governo Donald Trump, através do não pagamento de impostos, né? Durante os últimos governos, tanto do Obama quanto do Trump, a diminuição da cobrança de impostos para esses grandes multimilionários chegou hoje a um valor de 11%, né, sobre desses impostos, que seria como um imposto de renda, digamos assim, né? Quando há 50 anos esse valor já foi de cerca de 60%, ou seja, teve uma diminuição drástica e essa diminuição drástica veio principalmente nos governos Obama e no governo Trump, de diminuição dos impostos para os grandes multimilionários dos Estados Unidos. Aí ele ataca também outro setor importante que é esse, né, dos novos monopólios dentro das redes sociais, não só das redes sociais, mas dentro da internet, né? Os grandes centros de controle de informação que representam, sim, grandes centros de poder também, né? Que não representam só o poder econômico que essas empresas têm por detrás, mas essa capacidade de justamente você manusear a informação de milhões e milhões e milhões de pessoas e conseguir utilizá-la a seu favor. É um outro centro de poder muito importante. Então, acho que é fundamental a gente conseguir identificar essas nuances aí dessa postura que, dentro dos Estados Unidos, por mais que a gente não possa achar que, né, que o Bernie Sanders não tem nenhum tipo de proposta necessariamente revolucionária, mas dentro dos Estados Unidos representa um avanço e para o establishment representa uma ameaça muito clara. E não é só nacionalmente que as suas propostas representam, digamos, uma ameaça para os interesses que estão dados esse deep state dos Estados Unidos, é também a nível internacional, né? Uma das coisas que ele defende, por exemplo, é justamente a saída das tropas dos Estados Unidos do Oriente Médio. Mas, em relação à indústria armamentística, né, lembrando que os Estados Unidos é o país com o maior lobby armamentístico do mundo, com a maior indústria armamentística do mundo, e é uma grande potência militar. No entanto, é isso, ele não ataca tão diretamente, tão frontalmente a indústria armamentística, apesar de defender a retirada das tropas dos Estados Unidos do Oriente Médio. Ele defende, por exemplo, que sim, não vê problema em que as armas sejam permitidas no país, mas para um uso desportivo, né? Além disso, tem uma passagem aí da história parlamentar dele, né, desse período que ele foi congressista, como a gente falou lá no início, né, que ele foi congressista desde 91 até 2007, teve um período aí teve uma passagem, digamos, um pouco contraditória, que foi quando ele foi favorável a bombardeios na Iugoslávia. também apoiou a manutenção de tropas militares no Iraque. No entanto, nesses dois casos, essa votação fazia parte de um outro pacote aí de aprovação de orçamento militar, dos gastos militares dentro do Congresso. Algo similar como a gente viu agora e está vendo agora no Congresso Nacional, né, no Congresso Nacional Brasileiro, que tem uma série aí de medidas do orçamento impositivo, né, que seriam essas medidas que o Senado e que a Câmara poderiam aprovar, deveriam ter liberdade para conseguir aprovar. Bom, nesse caso do orçamento militar foi algo similar, né? Um grande pacote que envolvia mais orçamento, que envolvia mais investimento para essa área, que envolvia quais seriam os gastos esse ano, e dentro disso não estava em discussão a manutenção ou não manutenção das tropas militares no Iraque, por exemplo, mas simplesmente estava algo como dado. Bom, além disso, continuando falando do aspecto internacional, né? O Bernie Sanders tem origem judia. No entanto, em algumas entrevistas, inclusive para meios de comunicação dos Estados Unidos, para o New York Times, por exemplo, ele já declarou que pretende, obviamente, manter essa relação estratégica, né? Porque eles veem dessa maneira como uma relação estratégica entre Estados Unidos e Israel. No entanto, ele é totalmente favorável e acredita que é fundamental e que é necessário sentar para dialogar com a Palestina, que a Palestina consiga, que a Palestina realmente tenha voz e tenha peso na hora de se decidir uma solução para esse conflito entre Palestina e Israel. O que pode ser uma posição sabonete, né? Eu acho que é uma posição sabonete, porque até o Donald Trump agora, com o Acordo do Século, afirma que é isso, né? Está defendendo a proposta de paz dele, dos Estados Unidos, para o conflito Israel-Palestina, quando na verdade não se trata de um conflito, e sim de uma ocupação do território palestino por parte de Israel. A posição do Bernie Sanders aparentemente é de não taxar esse movimento como uma ocupação de Israel, né? Mas pelo menos tem algum tipo de disposição, aparentemente, para que os palestinos realmente tenham voz e tenham peso para buscar tentar pelo menos uma saída pacífica, uma solução pacífica para essa situação, que é uma guerra, né? Na verdade, que é uma guerra que já dura décadas, porque segue matando muitos civis, muita gente inocente, muitas crianças, né? Além de impor um bloqueio à região da Faixa de Gaza, milhares de pessoas que vivem situação de pobreza, inclusive. Além disso, sobre a América Latina, o Bernie Sanders condenou o golpe de Estado contra o Evo Morales, que também pode parecer o mínimo a se fazer, né? Mas lembremos que muitas figuras políticas, inclusive dentro do Brasil, não tiveram essa postura de conseguir identificar que foi realmente um golpe de Estado. Bom, ele condenou, identificou que era um golpe de Estado, denunciou e condenou imediatamente o golpe de Estado contra Evo Morales. E em relação à Venezuela, bom, ele nunca se expressou de maneira muito aberta, muito pública, sobre a sua posição em relação a Guaidó, né? Lembremos que a figura Juan Guaidó, o projeto Juan Guaidó, não é um projeto só do Trump, dos republicanos, é um projeto do establishment dos Estados Unidos, e aí, nesse caso, inclui aí pessoas do Partido Democrata e pessoas do Partido Republicano. Vale lembrar aí esse episódio do discurso anual do Trump nesse ano, em que o Guaidó participou, esteve no Congresso, e toda a ala, tanto democrata como republicana, se levantou e aplaudiu de pé o Guaidó. Então, o Guaidó, nesse momento, inclusive eleitoral, é uma figura e é uma peça fundamental aí da campanha eleitoral, tanto dos democratas como dos republicanos. Talvez também seja por isso que Bernie Sanders não tem tanta intenção em se posicionar tão claramente sobre essa figura do Juan Guaidó. Ele já foi publicamente, já fez críticas ao presidente Nicolás Maduro. No entanto, tem uma posição contrária ao intervencionismo na Venezuela. Tem uma posição de que a Venezuela deveria ter mais autonomia e deveria ter a sua soberania nacional preservada, né? Que os Estados Unidos não deveriam intervir na política interna do país. O que, novamente, né, não é uma postura revolucionária, está longe de ser parâmetro aí socialista radical que a gente, pelo menos do ponto de vista que a gente defende e entende, né, que dentro da nossa perspectiva comunista. No entanto, é uma posição bastante avançada e bastante interessante quando a gente está falando da maior potência imperialista do mundo, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que realmente tem condições de chegar a ser um candidato democrata e tem condições de fazer essa disputa presidencial contra o Donald Trump e está colocando esse tipo de temáticas, está colocando essa perspectiva, esse ponto de vista no debate nacional, né? Uma coisa que é inédita na história dos Estados Unidos, né? Que finalmente uma pessoa que realmente tenha posições, pelo menos bastante moderadas ou realmente bastante progressistas e interessantes na perspectiva nacional e internacional, consiga chegar perto, né? dessa possibilidade de ser presidente dos Estados Unidos. Mas, bom, a gente já falou um pouco sobre as principais bandeiras que o Bernie Sanders está defendendo, tanto para a política nacional como para a política internacional. Falamos um pouco sobre quem é essa figura, sobre o histórico dele. E no próximo bloco, né, não tira a gente do ouvido, a gente vai fazer uma breve pausa. No próximo bloco, a gente então vai tentar explicar um pouco mais como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? A gente está vivendo esse momento de primárias, tem muita gente acompanhando essas primárias, vários nomes que estão aí no público. No entanto, acho que ainda é um pouco complexo para nós brasileiros, ou enfim, né, para latino-americanos, para pessoas em geral, entender como que funciona o sistema eleitoral estadunidense, que é muito próprio, é muito singular. Mas é isso. Fiquem aí, a gente já volta com mais a coluna. Filhote da ditadura! Não, senhor! Filhote da ditadura! Tudo na Globo é tendencioso e manipulado, e manipulado, e manipulado. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast de hoje, o A Coluna, que a gente está conversando sobre as eleições nos Estados Unidos e principalmente sobre um dos aspirantes a ser o candidato presidencial do Partido Democrata, que é o Bernie Sanders, né? Essa figura que tem se tornado muito popular não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Mas que não se sabem, a gente tentou aí hoje destrinchar um pouco mais sobre as propostas dele e sobre o histórico dele, né? Para a gente conseguir conhecer um pouco mais quem é esse personagem. Agora, nesse bloco, a gente também quer falar um pouco sobre como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Que é isso, né? Eles se vendem, os Estados Unidos se vendem como bastião da democracia do mundo, os defensores e promotores da democracia no mundo. No entanto, na verdade, nos Estados Unidos existe um sistema de voto indireto. E que funciona assim desde o século XVIII. Ou seja, na maior parte dos países, pelo menos na América Latina e também na Europa, o sistema é de voto direto, né? No caso aqui, inclusive aqui no Brasil, cada pessoa é um voto, né? Cada pessoa que consiga aí, né, cumprir os pré-requisitos para ser eleitor, esteja em idade eleitoral, representa um voto e vota diretamente para escolher o seu representante no legislativo ou no executivo. No caso dos Estados Unidos, não. É um sistema de voto indireto. As pessoas têm que eleger delegados. São mais de 3 mil delegados que, então, decidem. E, além disso, além de ser um sistema indireto através desses delegados, existem dois partidos que monopolizam essa disputa também desde séculos passados, desde o período da Guerra da Secessão e antes disso, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, impondo, na verdade, aí um certo sistema bipartidarista. É uma mentira que internacionalmente se noticia, né, na grande mídia, como se nos Estados Unidos só existissem esses dois partidos e como se realmente nos Estados Unidos existisse um sistema bipartidarista. É mentira. Nos Estados Unidos existem várias outras organizações políticas. No entanto, esse bipartidarismo é uma imposição, no final das contas, desse establishment dos Estados Unidos. Muito mais isso do que uma previsão constitucional. Porque os demais partidos têm uma série de dificuldades para conseguir participar da disputa eleitoral. Justamente porque o Partido Democrata e o Partido Republicano são os que hegemonizam já o sistema político dos Estados Unidos desde o século XVII, XVIII, desde o século XVIII principalmente, eles também já criaram toda uma estrutura para conseguir se manter no poder, né? Enquanto todos os outros partidos necessitam alcançar um mínimo de assinaturas proporcional em cada estado para conseguir disputar eleições primárias, ou seja, para conseguir disputar a possibilidade de ter um candidato que possa vir a concorrer às eleições presidenciais. No caso do Partido Democrata e do Partido Republicano, eles já estão automaticamente previstos, né? Nas primárias, são os dois partidos que automaticamente já vão estar incluídos nas boletas de votação. Na verdade, não existe tanta liberdade de voto no bastião da democracia do Império Yankee. Então, sempre 9 meses antes das eleições presidenciais, ou seja, antes de ter, né, aprovado, né, o colégio eleitoral que vai eleger o presidente, acontecem em cada um dos partidos, né, dos dois partidos principais, essas eleições primárias, né, elas acontecem nos 50 estados do país, que cada estado, né, ele organiza as primárias da sua forma. Então, algumas organizam como caucus e algumas organizam como uma votação mesmo, a votação de primárias. O tradicional, né, essa votação, né, que tem, o pessoal vai lá e vota na cédula e tal, também pode ser aberta, semi-aberta ou fechada, né? Ou seja, o aberto e o semi-aberto é que são relacionados ao registro eleitoral. Então, o partido daquele estado vai permitir com que pessoas que não estejam filiadas ao partido possam ou não participar, e se elas podem, inclusive, se filiar no dia para poder participar. Então, são essas variações. Então, nem todo cidadão americano pode, inclusive, votar nas eleições primárias por essas regras, dependendo de cada estado. O caucus é um método bastante antigo e bastante diferente também. Ele funciona como meio que uma gincana, uma assembleia, né, que os eleitores se reúnem dentro de um ginásio. Aí tem um debate ali, né, e aí tu tem um momento em que os grupos, né, debatem entre si, se formam grupos para se debater as posições dos candidatos, e tem como se fossem turnos, assim, primeiro, segundo, terceiro turno, em que se podem mudar, né, a votação dos maiores ou dos candidatos mais ou menos votados, né? Então, se, por exemplo, tu tá lá na reunião e tu vê que teu candidato no primeiro turno tá meio ruim, tu pode mudar, né, para um candidato que está um pouco melhor, mas que esteja mais próximo da tua posição. Enfim, tem toda uma mecânica, né, que é feita para isso. E também a eleição não acontece das primárias todas ao mesmo tempo. Então, começou com Iowa, depois foi para New Hampshire, depois teve Nevada, e depois teve a Carolina do Sul, e recentemente a Super Terça, né, a Super Tuesday, onde vários estados ao mesmo tempo votaram. Isso cria um efeito simbólico bastante grande na corrida como um todo, né? Porque às vezes um estado que não tem expressão eleitoral nenhuma, assim, ou seja, tem poucos delegados, tem uma população bem inferior, consegue ter uma influência muito grande na moral, né, dos candidatos, para ver se uma campanha vai deslanchar ou não, porque elas não acontecem no mesmo dia, não acontecem ao mesmo tempo. Então isso também é uma outra coisa bastante questionável do ponto de vista, mesmo inclusive, da democracia burguesa, né? Então, nas primárias, a maior parte, né, são baseadas, apesar de ter, né, a influência do voto popular, não é ele necessariamente que define, né, o resultado de quem vai levar tantos delegados ou mais ou menos delegados. Porque ele é baseado num voto distrital, né? Então, os Estados Unidos tem aqueles counties, fosse uma região, assim, um distrito, e vai depender do resultado daquela região, né? Então, não tem... Não é uma mecânica que ganha a maioria, né? Ganha a maioria conforme as regiões, né? Então, isso tem também um impacto grande que aconteceu, né, em que outras ocasiões, que o voto popular não necessariamente elegeu determinados candidatos. E no caso dos democratas, que é onde está acontecendo a disputa mais acirrada nesse momento, a gente tem... Eles precisam, né, para ser considerados os nominees, né, o candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump, precisa de 1.990 delegados. Ao todo, eles são 3.979. Tem também, né, a dinâmica dos superdelegados. O que pode acontecer? Chegar na convenção que vai eleger o candidato democrata e, nessa ocasião, eles não conseguirem uma maioria ou não conseguirem os 1.990. Aí são chamados os superdelegados, que são delegados que não foram eleitos nas primárias. São, tipo assim, tido, governadores e tal, de cada região, que vão ter, daí, num segundo round, um poder de voto. E se mesmo assim não se chegasse, o que daí é muito mais difícil de acontecer. Aí tem um terceiro round em que os delegados, eles podem votar em um candidato pelo qual eles podem mudar o voto, porque quando um delegado é eleito no seu distrito, no seu estado, ele é como se fosse amarrado àquele candidato pelo qual ele foi eleito. E num caso de uma convenção onde não há maioria, mesmo com superdelegados, eles podem mudar o voto. Mas isso é um caso bastante raro, né, e provavelmente não vai acontecer. Tinha muita gente falando disso antes, né, quando tinha um monte de candidatos, mas agora o negócio afunilou para praticamente dois. Então é muito provável que alguém vai tirar a maioria desses dois, né? E existe também uma série de pré-requisitos para que a pessoa seja presidente dos Estados Unidos, né, Michelle? É, exatamente. Para ser candidato à presidência, a pessoa tem que ter pelo menos 35 anos de idade e ter vivido os últimos 14 anos no país. E aí, falando sobre essa disputa dentro do Partido Democrata, como tu comentaste, né? A coisa está se afunilando, a gente vem falando desde o início, entre o Joe Biden e o Bernie Sanders. Eles têm uma diferença aí de 60 delegados entre um e outro, ou seja, é uma disputa que ainda está em aberto, né? Considerando que ainda tem uma série de estados que precisam debater ainda e precisam votar e ver qual que vai ser a sua escolha. Bom, mas depois de finalizado todo esse período de primárias, que ainda vai decorrer durante esse próximo mês todo, existem 4 meses de campanha eleitoral até novembro, que é quando vai ser as eleições de verdade. Na maior parte dos estados, em 48 deles, menos em Maine e Nebraska, a regra é que o vencedor fica com todos os delegados. Mas alguns desses, né, no caso de Maine e Nebraska, essas diretrizes são diferentes e os delegados são distribuídos proporcionalmente. E ainda existem os superdelegados, como o Gil comentou, e afinal são 538 superdelegados. Cada estado tem uma quantidade aí proporcional à sua população. Para ser eleito presidenta ou presidente dos Estados Unidos, essa pessoa precisa de ao menos 270 delegados, o equivalente à metade mais um. Por isso que é comum que um candidato que não tenha tido a maioria dos votos seja eleito presidente nos Estados Unidos, como foi o caso do Donald Trump, por exemplo, nas últimas eleições. Nos Estados Unidos, o fundamental é isso, é ganhar os condados que têm maior peso. Nesse caso, os principais condados, estados, regiões ali seriam o Texas e a Califórnia, que são, digamos que, dois pesos importantes aí e dois bastiões nessa disputa republicana-democrata, né? No caso, o Texas tem aí uma certa tradição de voto republicano, por assim dizer, que o Donald Trump, o Bush antes, enfim, todos os últimos presidentes dos Estados Unidos republicanos tentam manter esse colégio eleitoral forte, enquanto a Califórnia já é um estado que varia um pouco mais, né? Que tem um pouco mais de flutuação. Em algumas eleições pode se posicionar a favor de um candidato democrata, em outras eleições pode se posicionar a favor de um candidato republicano. Mas é justamente todo esse emaranhado, né, Gil, de regras, de como se dá esse sistema eleitoral, que é bastante indireto, né? Eu acho que isso é fundamental, é a gente conseguir entender que nos Estados Unidos a única coisa que não acontece é que, no final das contas, o voto direto à vontade popular é o que prevalece, porque em vários casos não é isso que prevalece, senão o peso que cada região, que cada condado vai ter. E o peso que, inclusive, isso, né? Esses superdelegados dentro do próprio partido também têm, e os interesses que essas pessoas estão representando, ou então os interesses que elas vão conseguir ter ao escolher um ou outro candidato. Bom, e aí a gente tem toda uma situação política, né? Que o Bernie Sanders, em algum grau, né, desafia um pouco esse estado de coisas, né? E, bom, para o contexto dos Estados Unidos, ele já foi acusado de ser radical, de ser um socialista, né, que é um palavrão, né, desde muito tempo, né, com tanta propaganda macartista. A gente tem uma situação em que ele também precisa enfrentar uma coalizão, né, de bilionários, de diversos setores políticos aí que não querem ver os seus interesses ameaçados. E, ao mesmo tempo, né, enfrentar também o ceticismo, né, toda essa política, né, de tentar querer desqualificar ele como se ele fosse alguém que com certeza iria perder para o Donald Trump, né? Então tem toda uma narrativa tentar dizer que ele com certeza perderia as eleições. E é importante a gente ver que justamente é interessante que, no momento de aprofundamento da crise estrutural do capital, de justamente a gente sentir que a qualquer momento pode estourar uma nova bolha e de desencadear um novo período de depressão, de crise econômica nos Estados Unidos e, logicamente, mundial, de uma certa perda da hegemonia dos Estados Unidos, tanto no aspecto político como econômico, como militar também, né, na geopolítica mundial, e em relação a essa disputa com China, disputa com a Rússia. É muito interessante a gente observar que essa polarização da sociedade estadunidense é evidente e também se evidencia agora nesse cenário eleitoral. Eu acho que o fundamental de existir uma figura como Bernie Sanders, que consegue, nesse momento, né, fazer com que o seu discurso, com que essa uma proposta minimamente crítica ou diferente ao que está dado hoje, ou que está dado nos Estados Unidos nas últimas décadas, séculos, é um momento inédito. Eu acho que isso é o mais interessante. É mostrar como essa ebulição da sociedade estadunidense também se expressa agora, e talvez pela primeira vez, pelo menos na história recente, se expressa no cenário eleitoral, ou seja, se expressa realmente numa possibilidade de disputa aí do poder central, ainda que pelas vias democráticas, ainda que dentro de toda essa estrutura autocrática burguesa que também existe, que se expressa no sistema eleitoral estadunidense. Mas é interessantíssimo que, nesse momento de ebulição também no nosso continente latino-americano, no continente americano, é que nos Estados Unidos isso também se expressa em alguma medida, né? Existem uma série de defensores de direitos humanos, de militantes sociais dos Estados Unidos que têm entrado na campanha do Bernie Sanders, apesar de não entender que ele não defende o horizonte revolucionário, mas justamente por entender que talvez esse seja o momento de maior abertura para um debate crítico sobre o imperialismo vigente nos Estados Unidos. E acho que é importante colocar também que o imperialismo não é um sistema, né, que a gente muda com necessariamente apenas mudando quem está no governo, né? Não é, o imperialismo é um fenômeno político, econômico e social da etapa, né, do capitalismo monopolista. Só é possível, né, de ser superado superando o próprio capitalismo. Não é isso que está em pauta, né? O Bernie Sanders nunca falou de, enfim, como eu coloquei já no início, né, ditadura do proletariado, de tomada do revolucionário do poder ou de expropriação dos expropriadores. Ele fala de aumentar os impostos e tal, né? E isso é positivo, ele eleva o nível de consciência, né, de eleva um entendimento de classe, né, ou seja, existem inimigos que precisam ser combatidos, eles têm interesses, né, e nós somos uma outra classe. Então, tudo isso, né, acho que contribui. E, para finalizar, então, a gente deixa aí uma música do folk trabalhista, né, do folk sindicalista dos Estados Unidos, intitulada Which Side Are You On? Essa performance é feita pelo Peter Seeger e a música foi composta pela Florence Reese. Então, fica aí a indicação musical. E é isso aí, assim a gente termina mais esse episódio do A Coluna. Obrigado por nos acompanhar. Acho que é importante a gente agradecer todo mundo que nesse início de ano também compartilhou os nossos episódios do nosso podcast. Continuem acompanhando a gente, continuem nos apoiando. Para nós é muito importante isso. E mandem sugestões, né? Mandem sugestões através do nosso Instagram, através da nossa página no Facebook, A Coluna, de temas que vocês gostariam de escutar e de debater, de tirar dúvidas e de compartilhar aqui com a gente no nosso podcast. E também ajudem a gente a continuar fazendo esse trabalho através da nossa plataforma Apoia-se. My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me which side are you on? Be a lousy scab, or will you be a man?